Idiotas falam, bicicletas andam, borboletas voam, lagartixas grudam. Grudam. Grudam. Grudam. Estou grudado em você. Vou ficar grudado em você. Estou grudado em você. Vou ficar grudado em você. Nada me desgruda de você. Nada me desgruda de você. Nada me desgruda. Nada me desgruda de você. Borboletas, lagartas. Yeah.

Thank you.